sei pra onde eu vou. Sentir na minha pele o que você vai dizer. Eu sei que vai doer. Não sou aquilo que diz que eu sou, só porque me deseja. Se é a sua pele que sente o fogo dessa ardência que dói, eu sei que dói, porque doeu. Então me diz o que você é. Diz o que não sou. Nunca mais vai me ver chorar, não. Só por ser quem eu sou. Então me diz o que você é. Me diz o que não sou. Nunca mais vai me ver chorar, não. Só por ser quem eu sou. E eu sei quem sou.